Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 4 de maio de 2011 e dá início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Musicália. Hoje vamos falar de Elvis Costello, mais conhecido assim, mas sendo o seu nome original, Patrick McManus. Patrick McManus nasceu no dia 25 de agosto de 1954, tem atualmente 56 anos. Nasceu em Londres, mas foi nos Estados Unidos da América que conheceu o seu grande sucesso. McManus começou a entrar no mundo da música bem jovem e gravou o seu primeiro álbum no ano de 1971, com uma banda que dava pelo nome de Flips e que até 1976 tocaram juntos. Mas depois a banda dissolveu-se e Elvis Costello, ainda como Patrick McManus, acabou por assinar um contrato com a Steve Records. Steve, o diretor da editora, sugeriu-lhe que mudasse de nome artístico. Patrick McManus era pouco sonante, entendia. Elvis Costello acabou por aceder, ficando com o primeiro nome de Elvis Presley e com um dos nomes da sua mãe, formando assim Elvis Costello. Formou a sua banda no ano de 1977, também no ano em que lançou o seu primeiro álbum, ainda antes da formação da banda. Banda que acabaria por acompanhá-lo para o resto da sua vida artística. Os The Tractions foram formados no ano de 1977. Tinham Steve Neve ao piano, Bruce Thomas no baixo e Pete Thomas na bateria, tendo, claro, como vocalista Elvis Costello. Daí a alguns anos, na década de 1980, mais precisamente em 1981, a banda começou a sofrer algumas tensões, sobretudo entre Bruce e Pete Thomas. A crescente tensão da banda acabou por transparecer para o público e o álbum de 1984, Goodbye Cruel World, foi considerado mesmo pelos fãs de Elvis Costello o pior álbum de sempre do cantor britânico. Na década de 70, Elvis Costello passou ainda por algumas situações insólitas, por exemplo, com o grupo The Tractions, que foram convidados para o The Saturday Night, um programa televisivo de grande sucesso nos Estados Unidos da América. Eles foram convidados a tocar Let's Stand Zero. Ora, em direto, fizeram apenas a introdução e depois pediram desculpa ao público, mas iriam mudar de música. Tocaram uma outra que dava pelo nome de Radio Radio, uma música proibida pela produção do programa e que o grupo, sabendo disso, desrespeitou e tocou mesmo essa música. A música nem sequer chegou ao fim, já que o programa foi tirado do ar de imediato e Elvis Costello não voltaria a tocar mais em programas de televisão nos anos seguintes. Quanto ao The Saturday Night, só voltaria 12 anos depois, como é lógico, com outra postura. Até porque entre 1977 a 1989, Elvis Costello já havia feito uma pausa na sua carreira. Uma pausa de 2 anos, mas acabaria por voltar para, precisamente com os The Attractions, gravar mais um disco. Escolhi hoje, para abrir a emissão do nosso Musicália, o tema Accidents Will Happen, o tema do álbum mais bem sucedido de Elvis Costello, na década de 70 e 80. O álbum chama-se Armed Forces e tem um estilo muito próprio a Elvis Costello. Ele que é o homem dos 20 instrumentos. Toca, por exemplo, piano, guitarra e ukulele, que é em Portugal conhecido como o cavaquinho. Enfim, e outros tantos instrumentos que Elvis Costello aprendeu a tocar em Londres. Vamos depois de Accidents Will Happen, do álbum Armed Forces, de 1979, escutar Clubland, do álbum Trust, que foi o primeiro álbum de Elvis Costello com os The Attractions a não fazer muito sucesso. Este fracasso de vendas era apenas o princípio de uma tensão que acabaria por se tornar insuportável entre os membros dos The Attractions. Mas ainda assim, o álbum estava muito bom, segundo a crítica, muito elaborado. Enfim, um álbum interessante, mas que o público não acolheu. Vamos então escutar de 79, Accidents Will Happen, do álbum Armed Forces, e de 1981, o tema Clubland, do álbum Trust. Hoje falamos-lhe de Patrick McManus, mais conhecido por Elvis Costello. Ainda na década de 80, Blood and Chocolate seria gravado pelos The Attractions, com Elvis Costello na liderança, no ano de 1987, no ano em que celebrou um contrato duradouro com a Warner Bros. A Elvis Costello acabaria por gravar mais alguns álbuns nesta editora, mas em 1996 o contrato terminaria com a editora e o cantor. Elvis Costello, com o grupo The Attractions, acabariam por se juntar mais tarde no Hall da Fama do Rock and Roll no ano de 2003. Uma vitória, um sinal do reconhecimento deste mítico grupo norte-americano. Entretanto, chega o maior ano de sucesso de Elvis Costello, foi o ano de 99, em que gravou temas como Oliver Army e também She, um tema original de Charles Aznavour. Também no ano de 99, Elvis Costello regressaria ao programa The Saturday Night. No ano de 1974, o programa foi para o ar pela primeira vez e estaria a comemorar, no ano de 99, 25 anos. Ora, como um dos momentos mais marcantes, Elvis Costello foi convidado a marcar presença, falando e revivendo a sua surpreendente troca de músicas, no ano de 1977, como aqui já falamos. Desta vez, eles interromperam abruptamente, mas de forma já prevista, a música Sabotage dos Beastie Boys, que ficaram como grupo de apoio no tema Radio Radio, um tema que, entretanto, já não era proibido, nem pelo programa. No ano de 99, então, surgiram estes dois temas, Oliver Army e She, que deram a Elvis Costello uma nova imagem, uma imagem mais pop e nem tanto rock. Ainda que seja sempre ao rock que Elvis Costello ou Patrick McManus pertence. A década de 2000 foi uma década de maior resguardo do cantor britânico, que passou a fazer menos aparições e a gravar menos álbuns, ainda assim em atividade. No ano 2010, Elvis Costello surpreendeu tudo e todos ao cancelar os concertos que tinha em Israel e dizendo que não voltaria ao país pelas tensões políticas que o mesmo havia assistido em relação ao povo palestiniano. Uma situação que acabou por gerar algum desconforto, mas que acabou por passar. Mas Elvis Costello não voltou mesmo a Israel e não reagendou os concertos que havia inicialmente programado para aquele país. Ouvimos agora, precisamente, de Blood and Chocolate, a música Uncomplicated, que era, no fundo, um regresso à música de Elvis Costello, novamente com os The Attractions. Depois vamos ficar com uma música do álbum Old is Useless. Esta música, ou melhor, este álbum foi lançado no ano de 96, e foi o primeiro álbum de Elvis Costello com a Mercury Records. Este álbum é o resultado de uma série de canções escritas por Elvis Costello, que além de músico e cantor, era também compositor. Ele escreveu estas músicas para outros artistas. Acabaria por cantá-las num CD ainda lançado no ano de 96. We Can a Man Stand Alone é a música que vamos ouvir nesta edição do Musicalia. São as duas músicas, aliás, que vamos ouvir. Recordo Uncomplicated, do álbum Blood and Chocolate, e We Can a Man Stand Alone, do álbum All the Zizzlers, de 1996. You think it's over now, but we've only Why can't a man stand alone? Must he be burdened by all that is taught to consider his own? His skin and his station, his kin and his crown, his flag and his nation, they just weigh him down. You know, pride is a sin that we tend to forgive, but it gets hard to live when you don't have the love in your heart to begin with. Why can't a man chegamos ao final de mais um Musicalia. Hoje, neste dia 4 de maio, falamos de Elvis Costello. Vamos fechar com dois temas que já fiz aqui referência na minha intervenção anterior. Oliva Ami e She, ambos de 1999. Este último, um tema que fez parte do filme Um Lugar Chamado Nothing Hill. Vamos então ficar com Elvis Costello, ou Patrick McManus, que está de parabéns que está de parabéns no dia 25 de agosto, estará a comemorar 57 anos. Oliva Ami e Xi para fechar a edição de hoje do Musicalia. Já a seguir chega mais um Portugal de Les a Les com Diamantino Teixeira. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Sure.